as estrelas e o amanhecer. Viva a floresta e o astral. Viva o grande espírito de todos os seres. Viva a terra e viva o mar. Viva as estrelas e o amanhecer. Viva a floresta e o astral. Viva o grande espírito de todos os seres. Estou feliz a cantar aqui dentro desta união. O meu canto é concentração, é o mantra que faz crescer. Estou feliz a cantar aqui dentro desta união. O meu canto é concentração, é o mantra que faz crescer. Viva minha mãe querida, a mãe universal. Viva o meu pai eterno da força celestial. Viva minha mãe querida, a mãe universal. Viva o meu pai eterno da força celestial. Saúdo a união de todas as vidas, as galáxias e todos os espaços. Absorvo e exporto vida, a ilusão eu desfaço. Saúdo a união de todas as vidas, as galáxias e todos os espaços. Absorvo e exporto vida, a ilusão eu desfaço. Compreendendo a matéria, tudo é energia, fluente luz, curadora. Esta força é meu guia. Compreendendo a matéria, tudo é energia, fluente luz, curadora. Esta força é meu guia. A união de todos deuses, o amor universal, a força transcendental. Estes são os meus.